Sei que aproveitas minha ausência para dar um jeito de encontrar-se com ela. Sei quando estou a teu lado, seguis apaixonado com palavras tão belas. Sei que estas mesmas palavras que tu dizes a mim também dizes a ela. Tu, amigo, tu, pobre diabo. Tu, amigo, tu, pobre diabo. Se pensas que a mim tu enganas, é tudo tempo perdido. Não podes dividir carinho com ela e comigo. Tu, amigo, tu, pobre diabo. Tu, amigo, tu, pobre diabo. Te dei meu amor, minha vida. Te amei como você queria. Você me traía. Sei que aproveitas minha ausência para marcar um encontro simplesmente para tê-la. Sei que o desejo é tão forte, desafias a sorte cada vez que vai vê-la. Sei, mas estou decidida. Vou deixar-te pra sempre, sair da tua vida.